Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos, ou boa tarde, como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7. A edição desta segunda-feira, dia 14 de abril de 2014, vai deixar aos nossos ouvintes músicas que certamente os vão levar por vários cenários. Todas elas têm uma particularidade, é que são instrumentais. Aliás, como acontece sempre nos nossos programas. Nota 7 vai para o ar por norma de segunda a sexta às 19h e tem como principal objetivo dar-lhe a conhecer aquilo que é feito no mundo da música que não tem voz, mesmo aquela que para esse efeito é adaptada. Ainda que alguns destes casos não sejam exatamente assim, como por exemplo este The Angels Dance, música dos Magic Vanguard, que é um grupo que neste caso compôs esta melodia especificamente para ser instrumental. O belo desta música é que é apenas tocada por guitarra de princípio ao fim. 1 minuto e 54 segundos. Vamos depois ficar com Tears From Your Eyes, música de Mike Di Marelli, que é um guitarrista poderoso e que vamos ter aqui a oportunidade de conferir com um instrumental de fazer chorar. Às vezes também é preciso, e esta viagem pode proporcionar esse alívio de alma se quiser. Vamos depois amenizar com Céu de Ibéra, do português Júlio Pereira, e acabamos com o mítico tema bem conhecido, originalmente cantado por Jennifer Rush, mais popularizado por Celine Dion. Estou a referir à música The Power of Love, A Força do Amor. E é desta forma que eu me despeço, deixando que os ouvintes possam desfrutar corretamente das quatro melodias aqui apresentadas. Votos de uma ótima segunda-feira, ouvinte. Até amanhã. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.